Ficheiro 28, capítulo 29. Bom, pensou ela para si própria em silêncio, sentada sozinha e curvada sobre a mesa da sala de jantar, a suposta vítima dos horrores daquela casa escura. Estou a tornar-me uma daquelas mulheres que caem nos braços de um homem e deixam que ele trate de tudo. Mas era maravilhoso ver Michael em ação. Tinha telefonado para Ryan Mayfair, para a polícia, para a Lonigan & Sons. Falou a linguagem dos detetives à paisana, que subiram os degraus. Se alguém reparou nas luvas pretas que ele usava, nada disseram. Talvez por ele estar a falar demasiado depressa, a explicar as coisas, a fazer as coisas avançar, para apressar as inevitáveis conclusões. Ora, ela acabou de cá chegar e não faz a menor ideia de quem é esse tal tipo no sótão. A velha senhora não lhe disse. E neste momento ela está em estado de choque. A velha senhora acabou de morrer lá fora. Esse cadáver que está no sótão já lá está há muito tempo. E o que lhes estou a pedir é que não mexam em mais nada na sala e levem de lá o cadáver. Ela quer tanto saber quem é esse tipo como vocês. E olhe, vem aí o Ryan Mayfair. Ryan, a Rowan está lá dentro. Está péssima. Antes de Carlota morrer, mostrou-lhe um cadáver que está lá em cima. Um cadáver? Está a falar a sério? Eles precisam de o levar daqui. Você ou o Pierce importam-se de lá ir para verificar que não mexem em nenhum dos antigos registros e coisas que lá estão? A Rowan está lá dentro. Está exausta. Poderá contar o que se passou amanhã de manhã. Pierce aceitou imediatamente a missão. Ouviu-se o trovejar de pessoas a subir a velha escada. Ryan e Michael falaram em voz baixa. Cheirava a fumo de cigarro no hall. Ryan entrou na sala de jantar e falou a Rowan, no murmúrio: Telefone-lhe para o hotel, amanhã de manhã. Tenha certeza de que não quer ir comigo e com o Pierce para Metairie? Tenho de ficar aqui perto, disse ela. Quero vir cá amanhã de manhã. O seu amigo da Califórnia é um homem simpático e é de cá. Sim, obrigada. Michael até tivera uma atitude protetora em relação à velha Eugénia, pondo-lhe o braço por cima do ombro, enquanto o levava para ver a velha Miss Carl, antes de Lonigan tirar o corpo da cadeira de balouço. A pobre Eugénia, que chorava, sem fazer barulho. Querida, quer que chame alguém? Não vai querer cá ficar em casa sozinha esta noite, pois não? Diga-me o que quer fazer. Posso arranjar alguém que fique cá consigo. Com Lonigan, seu amigo de infância, engrenou imediatamente. A sua voz perdeu por completo o sotaque da Califórnia e estava a falar exatamente como Jerry e exatamente como Rita, que tinha vindo com ele na carroça. Eram velhos amigos, e Jerry costumava beber cerveja com o pai de Michael nos degraus da frente da casa há 35 anos, e Rita saíra com o namorado e com Michael e a namorada nesses dias do Elvis Presley. Rita tinha-lhe dado um grande abraço. Michael Curry! Indo até à porta da frente, Rowan tinha ficado a observá-los ao clarão intermitente das luzes. Pierce estava a telefonar na biblioteca. Ela nem sequer tinha visto a biblioteca. Agora, a luz fraca de uma lâmpada elétrica enchia a sala, iluminando o couro antigo e a carpete chinesa. Bom, Mike, disse Lonigan, tens de dizer à doutora Mayfair que essa mulher tinha 90 anos e que a única coisa que a mantinha viva era a Deirdre. Quer dizer, sabíamos que assim que Deirdre desaparecesse, a sua morte seria apenas uma questão de tempo. Portanto, ela não se pode culpar por aquilo que aconteceu aqui esta noite. Quer dizer, ela é médica, mas não faz milagres. Pois não, pensara Rowan. Mike Curry? És o filho do Tim Curry? Disse o polícia fardado. Disseram-me que eras tu. Caramba! O meu pai e o teu pai eram primos em terceiro grau, sabias? Eram, pois. E o meu pai dava-se muito bem com o teu pai. E costumavam ir os dois beber cerveja ao Corona. Por fim, o corpo que estava no sótão, metido num saco e identificado, foi levado. E o corpo pequeno e mirrado da velha senhora tinha sido colocado numa maca branca, acolchoada, como se ela ainda estivesse viva, embora fosse apenas levada para o carro funerário, talvez para ser posta na mesma mesa de embalsamamento onde Deirdre tinha estado na véspera. Não haverá funeral, nem cerimónia de enterramento, nada, dissera Ryan. Ela própria lhe o tinha dito na véspera. Também tinha dito a Lonigan, segundo este. Haverá uma missa de Requiem daqui a uma semana, disse Ryan. Ainda cá estará? Para onde é que posso ir? Porquê? Encontrei o sítio onde pertenço. Nesta casa sou uma bruxa, sou uma assassina e desta vez matei deliberadamente. E sei como isto foi terrível para si, disse Ryan. Creio que a única coisa que a mantinha viva era ter de tomar conta de Deirdre. Vá lá para dentro e sente-se. Voltando para a sala de jantar, ouviu o jovem Pierce à porta da biblioteca. Bom, ela não está a pensar em ficar cá em casa esta noite, pois não? Não. Vamos voltar para o hotel, disse Michael. É só que ela não deve cá ficar sozinha. Esta casa pode ser muito perturbadora. É uma casa verdadeiramente perturbadora. Será que acha que eu estou doido se lhe disser que quando fui à biblioteca havia o retrato de alguém por cima da lareira e que agora está lá um espelho? Pierce, exclamou Ryan, zangado. Desculpe, pai, mas não é a altura, meu filho, por favor. Acredito em si, disse Michael com uma risada. Eu fico com ela. Rowan? Ryan voltou a aproximar-se dela com cuidado. Ela, a enlutada. Ela, a vítima, quando na realidade era a assassina. A Agatha Christie teria sabido. Mas nesse caso, teria tido que cometer o crime com uma vela. Assim, Ryan, ele sentou-se à mesa, tomando cuidado para não tocar na superfície cheia de pó com a manga do seu fato de corte impecável, o fato do funeral. A luz incidia no seu rosto de traços finos, nos seus olhos azuis, frios, muito mais claros que os de Michael. Sabe que esta casa é sua. Ela disse-me. O jovem Pierce estava respeitosamente à entrada da porta. Bom, há mais que isso, disse Ryan. Encargos? Hipotecas? Ele abanou a cabeça. Não. Creio que nunca terá de se preocupar com quaisquer problemas dessa natureza em toda a sua vida. Mas a questão é, assim que queira, venha ao meu escritório na Baixa e veremos tudo em pormenor. Santo Deus! Isso é esmeralda? Perguntou Pierce. Tinha visto o estojo na sombra, na outra extremidade da mesa. E com toda esta gente a andar por aí? O pai lançou-lhe um olhar discreto e paciente. Ninguém roubará essa esmeralda, meu filho, disse com um suspiro. Olhou ansiosamente para Rowan. Pegou no estojo da joia e olhou para ele, como se não soubesse muito bem o que lhe fazer. O que é que se passa? Perguntou Rowan. Qual é o problema? Ela não lhe falou na esmeralda? Alguma vez alguém lhe falou dela, assim? Perguntou Rowan, num tom calmo, sem sombra de desafio. É uma história do Arco da Velha, disse ele com um sorriso subtil e forçado. Pousou o estojo à frente dela e deu-lhe uma palmadinha com a mão. Levantou-se. Eles já sabem quem era o homem no sótão? Perguntou ela. Em breve saberão. Estava um passaporte e outros papéis no corpo ou no que restava dele. Onde está o Michael? Perguntou ela. Aqui, querida. Além. Olhe, quer que eu a deixe em paz? No escuro, as suas mãos enluvadas eram quase invisíveis. Estou cansada. Podemos ir? Ryan, posso telefonar-lhe amanhã? Quando quiser, Rowan. Ryan hesitou ao chegar à porta. Olhou de relance para Michael. Michael fez tensão de se ir embora. Rowan agarrou-lhe a mão, sobressaltando-se ao tocar na pele das luvas. Rowan, escute, disse Ryan. Não sei que raio é que a tia Carol lhe contou. Não sei como é que esse corpo lá foi parar acima. Nem o que se passou. Nem o que ela lhe disse sobre o legado. Mas tem de limpar esta velha casa. Tem de queimar o lixo todo. Arranjar pessoas para virem fazer limpezas. Talvez o Michael a possa ajudar a deitar coisas fora. Todos esses livros antigos e aqueles frascos. Tem de deixar entrar o ar nesta casa. E fazer o inventário. Não precisa de percorrer a casa a examinar cada grãozinho de pó e de sujidade e de fialdade. É uma herança, mas não é uma maldição. Pelo menos não tem de ser. Eu sei, disse ela. Ouviu-se barulho à porta da frente. Dois jovens negros que tinham vindo buscar a avó Eugénia estavam agora no hall de entrada. Michael foi ao andar de cima ajudá-la. Ryan, seguido de Pierce, baixaram-se para dar um beijo na face de Rowan. Pareceu-lhe subitamente que era como beijar um cadáver. Depois apercebeu-se que era ao contrário. Eles beijavam os mortos da mesma maneira que beijavam os vivos. Mãos quentes, o fulgor de despedida do sorriso de Pierce na escuridão. Amanhã, almoço, conversar, etc. O ruído do elevador a fazer a sua infernal descida. Nos filmes, as pessoas iam para o inferno, em elevadores como aquele. E tem a sua chave, Eugénia. Venha amanhã. Venha como de costume. Se precisar ou quiser alguma coisa. E agora, querida, precisa de algum dinheiro? Tenho o meu ordenado, Mr. Mike. Obrigada, Mr. Mike. Obrigado, Mr. Curry, disse o negro mais jovem. Uma voz atenciosa. Instruída. O polícia mais velho voltou. Devia estar ali perto no hall de entrada, pois ela mal o ouvira. Sim, era o Townsend. Passaporte, carteira. Estava lá tudo na camisa. Portas a fecharem-se. Escuridão. Silêncio. Michael a voltar pelo corredor. E agora estamos aqui os dois e a casa está vazia. Ele ficou à porta da sala de jantar, a olhar para ela. Silêncio. Ele tirou um cigarro da algibeira, voltando a guardar o maço. Não devia ser fácil, com luvas, mas elas não pareciam atrapalhá-lo. — Que é que dizes a pôr-me-nos a andar daqui? Perguntou ele. Bateu com o cigarro no vidro do relógio. Uma explosão de um fósforo. E o clarão de luz nos seus olhos azuis a olhar para ela, prestando simultaneamente atenção à sala de jantar, aos murais. Há olhos azuis e olhos azuis. Seria possível o seu cabelo preto ter crescido em tão pouco tempo? Ou seria apenas a umidade no ar quente que o tornava tão espesso e encaracolado? O silêncio ecoou nos ouvidos de Rowan. Os outros tinham realmente ido embora. E toda a casa estava vazia e vulnerável ao toque de Rowan, com as suas inúmeras gavetas e escrivaninhas e armários e boiões e caixas. No entanto, a ideia de tocar em qualquer coisa causava-lhe repugnância. Não eram dela. Eram da velha mulher. Todas elas. Úmidas e com mofo, como a velha mulher. E Rowan não tinha alma para se mexer, não tinha alma para voltar a subir as escadas, nem para ver fosse o que fosse. Chamava-se Townsend? Perguntou. Sim, Stuart Townsend. E fazem alguma ideia de quem raio era ele? Michael pensou durante alguns instantes. Sacudiu um pedacinho de tabaco do lábio e mudou o peso do corpo de uma anca para a outra. Músculo puro, pensou ela, absolutamente pornográfico. Eu sei quem ele era, disse ele com um suspiro. Aaron Leitner, lembras-te dele? Ele sabe tudo a seu respeito. De que é que estás a falar? Queres falar aqui? E os seus olhos voltaram a percorrer o teto como antenas. Tenho o carro do Aaron à porta. Podemos voltar para o hotel ou ir à baixa, a qualquer lado. Os seus olhos detiveram-se carinhosamente no florão de estuque, no teto, no lustre. Havia algo de furtivo e de culpado na forma como estava a admirar aquilo no meio daquela crise, mas não precisava de esconder dela. É esta a casa, não é? Perguntou ela. Aquela de que me falaste na Califórnia? O olhar dele centrou-se e fixou-se nela. Sim, é esta. Deu um breve sorriso triste e abanou a cabeça. Sim, de facto é esta. Deitou a cinza do cigarro para a palma da mão em concha e depois afastou-se lentamente da mesa e dirigiu-se para a lareira. O movimento pesado das suas ancas, o movimento do seu cinto largo de couro, eram perturbantemente eróticos. Ela observou-o a deitar a cinza na lareira vazia. As pequenas cinzas invisíveis, que provavelmente nem se notariam se ele as tivesse deixado cair no chão poeirento. — Que é que queres dizer com isso de Mr. Lightner saber quem o homem era? Ele ficou pouco à vontade. Extremamente sexy, extremamente pouco à vontade. Deu nova fumaça no cigarro e olhou em volta a pensar. — O Lightner pertence a uma organização, disse. Procurou na algibeira da camisa e tirou um pequeno cartão de visita. Pô-lo em cima da mesa. Chamam-lhe ordem. Como uma ordem religiosa. Só que não é religiosa. O nome da ordem é Telemasca. Amadores das artes negras? Não. Foi isso que a velha mulher disse. Bom, é mentira. Acreditam nas artes negras, mas não são nem amadores nem praticantes. Ela disse uma série de mentiras, mas também havia verdades nas coisas que ela disse. Embora tudo sempre envolto em ódio e em veneno e em maldade e em terríveis, terríveis mentiras, estremeceu. Tenho calor e tenho frio, disse. Já uma vez vi um desses cartões. Ele deu-me um na Califórnia. Disse-te isso? Conheci-o na Califórnia. Michael assentiu pouco à vontade, junto à sepultura de Ellie. Bom, como é que é possível? Tu seres amigo dele e ele saber tudo sobre este homem no sótão? Estou cansada, Michael. Sinto que poderei começar a gritar e nunca mais ser capaz de parar. Sinto que se não me começar já a contar... Parou de falar, olhando para a mesa com uma expressão apática. Não sei o que estou a dizer, disse. Esse homem, o Townsend, disse Michael num tom apreensivo, era membro da Ordem. Veio cá em 1929 para tentar entrar em contacto com a família Mayfair. Porquê? Há 300 anos que eles vigiam esta família, compilando a sua história. Disse Michael. Vai-te ser difícil compreenderes isto. E por mera coincidência este homem é teu amigo? Não, calma. Nada disto foi coincidência. Encontrei-o à porta desta casa, na noite em que cá cheguei. E também o vi em São Francisco. Tu também o viste, lembras-te? Na noite em que me foste buscar à minha casa. Mas pensámos, ambos, que era um repórter. Nunca tinha falado com ele e antes dessa noite nunca o tinha visto. Lembro-me. E depois ele estava ao pé desta casa. Eu estava bêbado, tinha-me embriagado no avião. Lembras-te que te prometi que não faria? Bom, fiz. E vim cá. E vi um outro homem no jardim, só que não era um homem verdadeiro. Pensei que era e depois apercebi-me de que não era. Tinha visto esse homem quando era garoto. Via-o cada vez que passava por esta casa. Falei-te nele, lembras-te? Bom, o que eu tenho de alguma forma de explicar é... Ele não é um homem verdadeiro. Eu sei, disse ela. Já o vi. Estremeceu com a sensação mais eletrizante. Continua a falar, por favor. Falar-te-ei sobre isso quando terminares. Mas ele não continuou a falar. Olhou para ela ansiosamente. Estava frustrado, preocupado. Estava encostado à parte lateral da lareira a olhar para ela, com a luz que vinha do corredor a semi-iluminar-lhe o rosto, o seu olhar percorrendo a mesa e detendo-se finalmente nela. Ver a sua atitude de proteção, ouvir na sua voz a suavidade e o medo de a magoar, suscitaram em Rowan uma imensa ternura. Conta-me o resto, disse ela. Olha, não percebes? Tenho coisas terríveis para te contar, porque és a única pessoa a quem as posso contar. Portanto, conta-me a tua história, pois estás na realidade a facilitar-me as coisas, porque eu não sabia como é que ia contar que vi aquele homem. Vi-o depois de tu te teres ido embora, no convés, em Tiburon. Vi-o no momento exato em que a minha mãe morreu em Nova Orleans, e eu nessa altura não sabia que ela estava a morrer. Não sabia nada sobre ela. Ele assentiu, mas continuava confuso, bloqueado. Se eu não posso confiar em ti com tudo o que isso implica, então não quero falar com mais ninguém. O que é que me estás a esconder? Diz-me. Diz-me porque é que esse homem, Aaron Leitner, foi atencioso comigo esta tarde no funeral, quando tu não estavas lá. Quero saber quem ele é e como é que o conheces. Tenho o direito de fazer essa pergunta. Olha, querida, podes confiar em mim. Por favor, não te zangues comigo. Não te preocupes. É preciso mais do que um arrufo de namorados para rebentar com a carótida de alguém. Rowan, não era isso. Eu sei, murmurou ela. Mas tu sabes que eu matei a velha. Ele fez um pequeno gesto, como que para a impedir de continuar. Abanou a cabeça. Tu sabes que matei. E olhou para ele. És a única pessoa que sabe. Depois, uma terrível suspeita invadiu-lhe o espírito. Disseste ao Leitner as coisas que eu te contei? Sobre o que eu posso fazer? Não, disse ele, abanando a cabeça veementemente, implorando-lhe em silêncio para ela acreditar nele. Não, mas ele sabe, Rowan. Sabe o quê? Ele não respondeu. Encolheu ligeiramente os ombros e puxou de outro cigarro, ficando ali com um olhar distante, aparentemente a refletir, enquanto tirava a carteira de fósforos. E fazendo esse espantoso truque com uma mão de dobrar uma parte da carteira, fechá-la, dobrar um fósforo e acendê-lo, levando a chama ao cigarro. Não sei por onde começar, disse, talvez pelo princípio. Exalou o fumo, voltando a apoiar o cotovelo à parte superior da lareira. Amo-te. Amo-te verdadeiramente. Não sei como é que aconteceu tudo isto. Tenho muitas suspeitas e estou assustado. Mas amo-te. Se isso era suposto, quero dizer, se estava destinado, então sou um homem perdido. Realmente perdido. Pois não consigo aceitar essa parte de estar destinado. Mas não desistirei do amor. Não me importo com o que venha a acontecer. Ouviste o que eu disse? Ela assentiu. Tens de me contar tudo sobre essa gente, disse ela. Mas também disse sem palavras. Sabes quanto eu te amo e desejo? Rowan virou-se de lado na cadeira para o ver melhor. Voltou a esfregar a parte de trás dos braços e assentou o saldo do sapato na trave da cadeira. Ao olhar para ele, voltou a ver as suas ancas, a inclinação do cinto, a camisa apertada contra o peito. Não conseguia deixar de o desejar fisicamente. Era melhor despachar aquilo, não era? Muito bem. Vamos comer este gelado delicioso, todo, só para o despachar. E assim poderás dizer-me de que é que estás a falar com tudo isso. E eu posso-te falar a ti sobre o homem no avião e sobre a pergunta da velha mulher. Foi melhor do que com um homem mortal? O rosto dele escureceu ao olhar para ela. Amava aquele homem, o melhor homem que ela alguma vez conhecera o tocar, o desejar, como é que teria sido tudo aquilo sem ele? Michael, por favor, seja franco comigo, disse ela. Claro, Rowan, não te impacientes comigo. Ouve o que eu tenho para te dizer. Michael pegou numa das cadeiras da sala de jantar, que estava junto à parede. Virou-a de forma a ficar com as costas de frente para ela e sentou-se, escarranchado nela, como um cowboy, cruzando os braços e apoiando-os no espaldar, enquanto olhava para ela. Também isso era pornográfico. Durante os 2 últimos dias, disse ele, estive enfiado numa casa, no campo, a cerca de 90 quilómetros daqui, a ler a história da família Mayfair, compilada por essa gente. A Talamasca? Ele assentiu. Agora deixa-me explicar-te. Há 300 anos, houve um homem chamado Petir van Abel. O seu pai fora um cirurgião famoso na Universidade de Leiden, na Holanda. Ainda hoje há livros escritos por este médico, Jan van Abel. Eu sei quem ele era, disse ela. Era um anatomista. Ele sorriu e assentiu. Bom, é teu antepassado, minha querida. Pareces-te com ele. Pelo menos é o que o Aaron diz. Ora, o filho dele, Petir, ficou órfão quando era garoto e tornou-se membro da Talamasca. Conseguia ler os pensamentos das pessoas e ver fantasmas. Era aquilo a que algumas pessoas chamariam bruxo. Mas a Talamasca acolheu-o, passou a trabalhar para eles, e parte do seu trabalho era salvar pessoas acusadas de bruxaria noutros países. E se tivessem verdadeiros dons, sabes? Os dons que eu tenho e tu tens, e que Petir van Abel tinha. Bom, ajudava essas pessoas a irem para a casa-mãe da Talamasca em Amsterdão.